terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Todo carinho pra sorrir. Abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. É, é. Deixe uma porta aberta pra quem quer recomeçar, pra quem quer realizar. A força do bem supera, oportunidade é transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Carinho de verdade, carinho de verdade, carinho.